não vai se livrar de mim tão fácil. Ralei tanto pra te merecer. Trabalho que me deu pra te ganhar, eu vou te dar pra me esquecer. Cê vai ver. Pode trocar de balada pra gente não se topar. Pode até trocar de número, me bloquear. Muda de casa, muda de vida pra não me ver. Mas você jamais vai poder desbeijar minha boca, destirar a roupa, deitar na cama, me desabraçar. Desejar minha boca, te tirar a roupa, deitar na cama ou me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar. E aí galera, todo mundo de boa aí? Sossegado. Pode trocar de balada pra gente não se topar. Pode até trocar de número, me bloquear. Muda de casa, muda de vida pra não me ver. Mas você jamais vai poder desbeijar minha boca, destirar a roupa, desdeitar na cama, me desabraçar. Desbeijar minha boca, destirar a roupa, desdeitar na cama ou me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar. Desamar tem como não, hein? Desejar minha boca, te tirar a roupa, te deitar na cama, me desamar. Desejar minha boca, te tirar a roupa, te deitar na cama, ou me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar.